ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação aqui na Pássaro da Ilha FM. Você pode enviar a sua pergunta e o seu questionamento para o 991248325, para o 99204-2222. Primeira parte do programa, nesses primeiros três blocos aqui do programa, a gente vai continuar essa série de entrevista que estamos fazendo com os prefeitos eleitos ou reeleitos pela nossa região. Começamos com o Laércio Sintra Nogueira, que esteve aqui no dia 8 de outubro, prefeito eleito aqui em Guaranésia. Na última semana, no sábado, dia 15, recebemos aqui o prefeito Luiz Antônio Pérez, prefeito reeleito de Itapiratiba, utiliza, e hoje é a vez de recebermos aqui com muita alegria Gilson Pereira de Melo. Gilson Melo, prefeito eleito de Arceburgo. Gilson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso, agora numa nova condição de prefeito eleito. Bom dia, Gilson. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Passo da Ilha. Bom dia a todo o pessoal aqui de Guaranésia e também da minha querida Arceburgo. Como é que tá o coração, Gilson? Já caiu a ficha depois desse quase três semanas aí pós-eleição? Olha, a ficha dos 70% é muito extensa, viu? Tá caindo a ficha, tá caindo. Gilson, mas 70% é coisa demais, responsabilidade muito grande, né, Gilson? Você já parou para pensar nisso, Gilson? Francamente, sinceramente. Os números é muito alto. Quando você tem uma cidade que 70% dela, pode ser ela grande ou pequena, mas que é 70% da cidade, acredita em você, para mim é um motivo de muito orgulho. Sem dúvida. Sabe? Porque o povo acredita em mim. Sabe? O povo conhece a minha história. Sabe que eu saí lá de um cabo de enxada, sabe que por todos os trâmites onde eu passei, sabe da minha situação hoje como empresário, né? Então, eles acreditaram, acreditam em mim, e eu vou fazer um trabalho para mostrar para eles que tem jeito. Ô Gilson, mas justamente por acreditarem em você e te darem 70% dos votos, a cobrança em cima de você vai ser muito maior que talvez qualquer outro prefeito aqui da região que não atingiu esse número, essa porcentagem. Eu não acredito que a cobrança vai ser mais ou menos, né? Por quê? Eu tenho 4 anos para trabalhar. E nesses 4 anos, eu vou surpreender o povo de Arceburgo. Eu quero fazer para o povo de Arceburgo o que eu fiz na minha vida. Sair de um cabo de enxada e ser um empresário que eu sou hoje. Você acha então que Arceburgo tem muito para avançar? Eu vou provar isso para eles. Eu estou pronto para provar. Tenho 49 anos. Mesmo com toda essa crise, Gil, você acredita nisso? Porque o Brasil está passando por uma crise brava, né? Você como empresário sabe melhor do que ninguém essa crise que a gente está passando. Você acha que dá para fazer Arceburgo crescer da maneira que você está dizendo com essa crise toda? Dá. Nós já trabalhamos com a crise há muito tempo, não é verdade? Então a prefeitura vai ser uma extensão do que eu já venho fazendo hoje. Já estou com crise na empresa, nós estamos com crise em todos os mercados, nós temos que adaptá-los. Crise é oportunidade para se criar algo e sair melhor. Mas o que você vai criar em Arceburgo? Quando a gente fala em crise, a primeira coisa que lhe vem à cabeça... O que eu quero criar em Arceburgo? Repaginação. O povo de Arceburgo precisa voltar a ter orgulho de morar em Arceburgo. O povo de Arceburgo tem que ter orgulho de falar, eu sou arceburguense. Você acha que hoje a autoestima do arceburguense está muito baixa? Baixíssima, baixíssima. As urnas falaram por si só. Mas isso leva muito em conta a questão das últimas administrações. É por isso? Ou é talvez uma questão nacional, dos problemas de autoestima? Porque o brasileiro tem autoestima baixa, né? Infelizmente. É um conjunto. Nacional e municipal. Quais foram os fatores, vamos dizer assim, fundamentais para te dar essa margem de votos que você teve? Os fatores. Você já parou para pensar? Já. Eu falo o seguinte, que a campanha, igual ela foi com 45 dias, ela foi reduzida. O que constou, né, é o teu currículo da vida. Você me conhece, né? Muitos anos. Você conhece eu. Então, para você votar em mim, em outro, você vai analisar o currículo da pessoa. Em Arceburgo foi feito isso. Arceburgo, as pessoas não olhou a pessoa nos 45 dias. Ela olhou a pessoa durante toda a vida. Isso também aconteceu na eleição de 2012, quando o Militão venceu você. Eles olharam um currículo mais extenso, sim, do Militão, e sim, por isso optaram pelo Militão. Olhou, foi isso também. Tanto que eu perdi por 13 votos. Não é verdade? Tanto que quando eu perdi, né? Ah, você vai entrar com processo com isso, com processo daquilo? Falei, não vou entrar com processo, não. Eu quero deixar o Militão trabalhar. Porque eu devia ter ganhado dele nas urnas. E não entrar com processo depois. Porque pra mim, o meu pai ensinou pra mim uma coisa, né? Perdeu, enfia a viola no saco e vai embora pra casa. Foi o que eu fiz. Perdeu, enfiou a viola no saco? Perdi, enfiei a viola no saco e fui trabalhar. Acompanhou o trabalho do Militão nesses 4 anos ou ficou quieto, deixou ele trabalhar? Hoje, agora como futuro prefeito, como é que você avalia o trabalho do Militão nesses 4 anos? Ele mostrou tudo que ele podia ser feito. Sabe? Eu falo que o Militão é um bom amigo, é um bom pai, né? E deixou o legado dele. Você não citou um bom administrador aí, Jesus. Deixou o legado dele. É. Eu falo que não existe administrador bom ou ruim. Existe a pessoa que faz o seu legado. Tá, você como administrador de empresa é um grande administrador, admirado aqui em Guaranésia, muita gente fala de você. Sim. Em Arceburgo, acredito também, pelo Poço Mangueira lá, o pessoal também te elogia bastante. Não é diferente administrar algo, uma empresa privada, que você pode decidir, ah, não, vou cortar aqui qualquer coisa, e na prefeitura não, o público é diferente. Sem dúvida. E aí, como é que você vai fazer? O bom administrador empresarial, todo mundo sabe que você é, mas você ainda não teve essa experiência. Eu falo que prefeitura... Há um certo receio seu? Não. Engraçado que eu acho mais fácil. Porque eu, como empresário, eu tenho que fabricar um produto, vender, levantar dinheiro para me gastar, investir onde eu acho que deve ser feito. Prefeitura não. Já vem direcionado. Sabe? Os que tá direcionado, nós vamos administrá-lo bem, colocando-se bem nos devidos lugares... E os que não estão, nós vamos correr atrás. O prefeito, eu vou ser um prefeito que eu vou direto a Brasília buscar recursos. Eu vou ser um prefeito que eu vou direto a Belo Horizonte. Porque pra mim, Belo Horizonte é logo ali. Brasília também. Porque eu sou um cara viajado, eu sou um cara do mundo. Eu já viajei para vários países do mundo. Eu brinco assim, depois que você fica 22 horas num avião indo para a China, para andar 1 hora, 2 horas, é muito perto. Perto, encostar, é um pulinho. É um pulinho. Ô, Jesus, mas na sua empresa, se você errar lá na fabricação de um produto, o prejuízo é seu e da sua empresa. Agora, se você errar em algum projeto em Arceburgo, é um prejuízo para toda a população. Sabe que tem diferença? Sabe o que eu comento? Para você se sair bem na vida, não é pautado pelos seus acertos, e sim pelos seus erros. Porque às vezes você acerta 10 vezes e erra um baita de um erro. A empresa não aceita erro e a prefeitura também não aceita. Então o que você tem que ter? Um grupo de amigos, né? Um grupo de pessoas para ajudar você administrar, principalmente quando você tem dificuldade, quando você tem dúvida. E um grande erro de um ser humano na dúvida não ser humilde o suficiente para perguntar para quem sabe mais e para até voltar atrás no próprio erro, sem gente, dúvida, né? Sem dúvida. Eu sempre brinco o seguinte, eu não quero uma pessoa que vai, vamos por na prefeitura, na qual nós estamos falando, a Margarete, que é a pessoa que está indo para a educação. Eu não tenho que saber mais do que ela na pasta dela, não. Ela tem que saber muito mais do que eu. Eu tenho que saber administrar o que é melhor para a cidade. Mas quem tem que ser mão à obra é ela. Ela tem que fazer. Ela tem que ser muito melhor do que eu. Você já falou um cargo, então, que já está definido. Já está definido. A Margarete vai ser a diretora da educação. Diretora da educação. Tem mais algum cargo definido já? Oscar. Oscar, na saúde. Oscar vai ser na saúde. Oscar é o dentista? Dentista. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É uma pessoa que pensa igual eu. Porque, sabe, Antônio Cláudio, o que eu pauto numa pessoa? É que, gente, nós temos que trabalhar pra todo mundo. Hoje, na Ensemburgo, eu ando pra rua, eu sei de pessoas que não votou em mim. E eu cumprimento. Claro. Sabe? E eu quero que essa pessoa, caso tenha reeleição... se tiver reeleição, vou ser candidato único, tenho certeza, porque eu estou preparado para fazer um bom trabalho, ela vai votar em mim, sabe? Se não tiver reeleição, se eu não for, acredito que eu não vou para reeleição, porque meu trabalho é 4 anos, e quem a gente colocar, a pessoa fala, não, esse trabalho do Gil tem que ser seguido. Gil, você mudou demais de 2012 para cá. Eu me lembro quando eu te entrevistei, logo após a derrota, né, de 7 votos, né? É 7 votos, na realidade seria, né, porque é 13. Você passou alguns dias e você esteve aqui, não teve aqui. Você mudou demais. Você veio planejando esse momento, essa vitória, desde aquela derrota? Cláudio, se eu ficaria muito triste comigo mesmo agora se você falasse ao contrário. Meu Deus, parece que na outra você estava melhor. Bom, então não houve evolução. Porque a gente tem que crescer e evoluir. Não é verdade? Eu também estou com quase 49 anos. Eu falo que hoje eu estou na melhor idade. Porque não tenho mais a juventude de um garoto de 20, mas tenho a sabedoria de um homem de 49. Mas o que mudou no Gilson Melo de 2012, que quase foi prefeito, para o Gilson Melo vitorioso de agora? Preparou. 2016. Estudou muito. É isso. Eu não tenho vergonha de falar pro pessoal, não. Infelizmente, eu tenho a oitava série. Você acha que se você tivesse ganho lá em 2012, talvez o seu trabalho não teria sido bem feito? Porque você não estava por isso tão preparado. Por isso que Deus fez o seguinte: você vai perder com o seu número da sorte, 13 votos. Igual eu estava concluindo, eu não tenho vergonha de falar, não, que eu tenho a oitava série. Porque eu tinha 17 anos, eu estava começando com uma padaria, abrindo 3h20 da manhã. Só que durante toda essa minha jornada, eu corri para fazer cursos. Antigamente era curso em postilas. Sim. Né? Hoje já são online. Eu sou um cara que eu faço curso, corro atrás de tudo até hoje. Eu tenho uma obrigação comigo: ler uma matéria na qual eu estou estudando, no mínimo 15 minutos por dia. Todos os dias? Todo santo dia, 15 minutos. Para quê? Eu tenho que saber dos meus limites. Eu tinha 17 anos, eu levantava 3h20 da manhã pra cuidar de uma padaria, fechava a padaria às 7h30. Eu não tive tempo de estudar, fazer uma faculdade, mas eu corri atrás de cursos. Me preparando pra esse momento. E agora você tá se preparando aí pra assumir então o cargo de 2017? Você já tá lendo, pesquisando? Demais. Procurando projetos? Você disse aí pra mim que já viajou pra China, acompanha e tal, o teu Facebook, de vez em quando vejo suas fotos em alguns lugares do Brasil e do mundo. Nos lugares que você já vai com esse olhar, isso daqui dá pra levar lá pra Facebook. Você tem isso? Você tem uma noção, a última viagem que eu tive com a minha família agora pros Estados Unidos, eu estava lá, eu tirei tanta foto e mandei direto com o WhatsApp de um amigo meu, né? Que vai estar junto comigo, que é o Ademir Caruzia. Da área dele, que seria paisagismo, meio ambiente. Ademir Queiruzi é o secretário de meio ambiente? É o diretor de meio ambiente? É isso, é o diretor de meio ambiente. Já estamos descobrindo mais um. Porque eu estou um montando, né? Eu estou começando a pensar em alguém e eu vou reduzir as secretariados. Ah, você vai diminuir? Quero reduzir. Tá, mas então eu já achei um ponto pra pegar você aqui. Que no seu plano de governo, eu me lembro muito bem, você anunciou que você criaria uma secretaria de segurança pública, segurança municipal, pra cuidar da segurança de Arcebu, que é um problema que todas as cidades da região. Você vai diminuir ou você vai aumentar? Não, veja bem, eu vou criar um departamento na qual eu estarei junto com essa pessoa que eu ainda não tenho, que nós não vamos medir esforços para investir em segurança de Arceburgo. Porque é muito fácil, Antônio Cláudio, eu falar o seguinte: segurança pública é problema do Estado. Nós sabemos que o Estado não pode. Eu vou deixar a minha população, os meus 10.500 amigos de Arceburgo, numa desculpa dessa? Não, eu vou pegar, eu vou levantar, eu vou pautar e ver, junto com esse departamento, o que nós podemos resolver, o nosso problema ali. Poder público, tem que parar de empurrar pro outro. Dizer que a culpa não é dele. É, e tem aquele grande problema. A dona Maria, que sofre com problema de insegurança lá em Segurança, ela não vai reclamar lá no governo, ela vai reclamar pro Gilson. Sim. Ó, é. E é você que conhece. Não ela. Vou citar nome, mas esse dia, uma pessoa estava fazendo o aniversário da esposa, saiu para comprar algo de moto, deixou a moto na porta da casa dele ligada, correndo para deixar uma sacolinha para voltar para buscar outra, roubaram a moto dele. E aí? O problema é do Estado? Claro que não! O problema é do prefeito. Quando eu estiver lá, o problema vai ser meu. Nós temos que fazer um jeito, né, para que isso não aconteça. Você já pensou em ações para tentar minimizar pelo menos isso? Sim. O quê? O que você está monitorar pensando? 100% a cidade através de câmeras, principalmente os pontos críticos. Criar portal nas entradas da cidade, aonde eu consigo pegar a placa do carro, aonde eu consigo pegar quem está dentro, sabe? Monitorando 24 horas. Exemplo. Vamos lá, um carro com motor bom, entrando 4 horas da manhã, com placa lá longe, 500 quilômetros daqui, com 4 elementos lá dentro. Estão fazendo o que em Cheburgo essa hora? É, já é suspeito. 100%. Né? Imediatamente liga pra polícia e já vai monitorando também. Ó, ele passou aqui, agora tô no momento cego que eu não consegui vir, mas peraí, se ele passou aqui, ele vai estar em tal rua. Tem jeito. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Essa é a ideia, então, para minimizar os problemas de segurança que Arceburgo vem sofrendo, como todas as cidades aqui da região vem, né? Dentro dos 4 anos, eu quero entregar a prefeitura com missão cumprida, porque eu candidatei a prefeito, eu fui eleito prefeito com 70% para cumprir uma missão. Sou empresário, não preciso de dinheiro de prefeito, eu estou com uma missão. Essa é a motivação, Gilson? Se não fosse, eu não seria nem candidato. Melhorar Arceburgo? Melhorar a terra onde eu nasci, cresci e quero ser enterrado. Quando é que você colocou isso na cabeça? Que essa deveria ser a sua missão? Eu acho que quando eu nasci. Que eu sempre falava lá em casa, né? Desde criança. Desde pequeno você tinha. Desde pequeno, que um dia eu quero ser prefeito de Arceburgo. Tá, mas agora vamos voltar um pouquinho ao passado, antes de 2012. Você teve a oportunidade, eu acho que em 2008, de ser esse candidato, talvez até antes, em 2004, mas lhe passaram a rasteira, pelo menos é o que eu ouço de longe aqui, eu não sei se é verdade. Essa oportunidade, isso te magoou de alguma forma? Isso, essa vitória de agora é até uma resposta que você dá para aqueles que te passaram essa, vamos dizer, entre aspas, rasteira lá atrás? Se eu fosse olhar por isso, sim, porque eu sou o único candidato e eleito em Arceburgo com 70% quase. Nunca teve em Arceburgo isso. Eu quero o maior da região, né, gente? Da região. Eu sou o melhor da MOG, né? É. A MOG não teve nenhum ainda que teve 70%. Eu digo que a rasteira foi Deus que mandou pra me preparar melhor. Sabe? Talvez eu não. Talvez não, eu não estava preparado igual eu estou hoje, não. Deus tirou a mágoa do seu coração também? Deus me conhece, meu coração. Não tem mágoa, não. Meu coração não tem pra isso, não. Meu coração tem pessoas que eu devo acreditar mais e pessoas que eu não devo acreditar. Sabe? Mas não, meu coração é pra sair um sorriso e não uma cara fechada de mágoa, não. Tá certo, Gilson. Vamos fazer a primeira pausa aqui. A gente segue daqui a pouquinho, dando sequência no Expresso de hoje. Quem sabe a gente consegue descobrir outros cargos aí que o Gilson tá pensando pra prefeitura de Arceburgo. Já, já. Aluguel de trajes para festas em Guaranésia é com a Estilo e Beleza. Vestidos para madrinhas, mães dos noivos, formandos e completa linha plus size. Vários tamanhos e modelos belíssimos. Estilo e Beleza, seguindo as melhores tendências da moda. E para completar, junto à loja, um completo salão de beleza. Na rua Aníbal Claro do Amor, 569. Fone 3555-2738 ou 98879-6706. Com Michele ou Marisa. As melhores viagens com conforto e muita segurança. SA Turismo. Excursão para Termas dos Laranjais em Olímpia, dia 17 de dezembro. Ligue e reserve sua passagem com Bruna pelo telefone 98408-6755. E atenção, toda quarta-feira tem viagem para compras no Brás em São Paulo. Reserve sua passagem com ótimo preço pelo 3555-1074. Vai viajar? Vá de SE Turismo. Sempre uma boa viagem. Precisou de gás de cozinha? Ligou? Ligou? Ligou? Então chegou! A M Bebidas e Gás, 12 anos de tradição, rapidez e muita qualidade. Ligue Gás, Ultragás ou outras distribuidoras? É só ligar 3555-1006. Ligou? Ligou? Pediu? Pediu? Chegou! Agora em Guaranésia! Dom Fernandes Assados e Petiscos. Um ambiente agradável com cerveja gelada e deliciosos petiscos. Você vai adorar. E tem mais, o Disque Marmitex mais rápido de Guaranésia. 3555-3806. Pensa que acabou? O seu final de semana vai ganhar um sabor especial. Todo domingo, variedade de assados e aquela maionese irresistível. Dom Fernandes Assados e Petiscos, esquina da pousada Vila Nina, próximo à piscina. Programa Expresso. Loja completa com tudo que você precisa. Lojas Adica, menor preço, maior variedade. Um show de novidades pra oferecer. Lojas Adica, sempre uma perto de você. Menor preço, maior variedade e sempre com novidades pra você e sua família. Confecções adulto e infantil, decoração, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, cosméticos e bijuterias. Lojas Adica. A Tapeçaria Estilo em Guaranésia lança uma mega promoção. É a oportunidade que você estava esperando para fazer aquela limpeza no estofamento do seu carro ou casa. Limpeza seco por apenas R$90. É isso mesmo, limpeza seco com a qualidade insuperável da Tapeçaria Estilo por apenas R$90. Aproveite, atendendo a domicílio em toda a região. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp para 35 98859 8676 e agende o seu horário. A melhor oficina mecânica da região também tem os melhores preços. Mecânica Ronaldo, uma mecânica completa, especializada em caminhões e automóveis em geral. E atenção, a Mecânica Ronaldo cobre qualquer orçamento. Deixe seu veículo nas mãos de quem entende. Mecânica Ronaldo, cuidando de seu carro e de você. Na Rua do Zé Pretinho, no Distrito Industrial, em Guaranésia. Fone 988292162 ou 99242-2610. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode continuar participando. A dona Yolanda Melo tá mandando mensagem aqui, viu, Gilson? Parabenizando você e disse, ó, não esqueça de passar na casa da tia Landa. É. Ela falou aqui, viu? A tia Landa é uma das pessoas que faz parte da minha vida quando era criança, né? Que era o tio Zé Fiscal, lá da Fazenda Bebedouro. E eu lembro, rapaz, uma vez que o tio foi buscar nós lá no Esmeril, ele tinha uma rural antiga. Nós viemos lá atrás, rapaz, de Erceburgo, aqui na Fazenda Bebedouro, é uma eterna viagem. Uma grande viagem. Como é bom saber do que eu fui e do que é. Ô, Gilson, Matheus Ribeiro Donato, né? Ô, sem dúvida, meu companheiro, parabéns aí a todos os vereadores eleitos de Erceburgo, inclusive aí o Matheus, que é um grande amigo e irmão. É, tá te mandando aqui um grande abraço aí, diga aí que eu tenho um enorme carinho pelo Gilson Melo. É, Matheus é um grande menino, grande amigo. Tem mais gente mandando abraço, antes de eu entrar até nessa questão, vamos abordar aqui o tema de vereadores, o Flávio Marques também, bom dia Antônio Cláudio, quero desejar os parabéns para o Gilson Melo, que Deus abençoe esta sua gestão, meu nome é Flávio Marques, tá mandando um abraço também. É, Fátima Pila, né, Fátima Pilinha aqui tá te mandando um abraço também, desejando sucesso lá em Arceburgo, viu, ô Gilson? Mandar um abraço também aqui pro João Brasil, que passou pra mim aqui no meu WhatsApp. Tá ligado também. É, grande amigo. Quero mandar também um grande forte abraço lá pro Ovidio César, que é um companheiro meu, nossa, meu amigo, meu irmão. Eu tenho um enorme, enorme carinho mesmo. Tem pergunta sobre o Ovídio César daqui a pouquinho. Mas antes de chegar no Ovídio César, eu quero saber como é que vai ser essa sua relação com os vereadores eleitos lá de Arceburgo. Temos lá o Tim da Égua, que é seu parceiro, Guizão do Lindomar, Matheus Donato, que a gente acabou de citar aqui. Tem o Dino Taliari, o Éder Vermelho, Zé das Pedras, o Alan, né? O Alan. Alan. Penha Costa, né? E o Carlinhos Arantes, vereadores eleitos em Arceburgo. Você já está tentando um contato com os vereadores para alinhar os pensamentos? Como é que vai ser o seu contato com os dois vereadores aqui que vão ser oposição a você, o Dino Taliari e o Zé das Pedras? Eu já estou até em contato com eles. Na segunda-feira nós temos um bate-papo. Lá eu não vou ter oposição, não. Você não acredita em oposição? Zé das Pedras, carpiu café comigo. Ruim de inchado igual era. Dino Taliari, grande amigo meu. Por isso que vocês viraram político. Político, né? Empresário. Tanto eu como o Zé das Pedras. Dino Taliari, grande amigo, companheiro de andar de a cavalo. Arceburgo é uma família. Uma família de 10.500 habitantes. Tá até aqui o Adrianinho, né? Que é um grande amigo meu que tá aqui junto comigo na rádio. Sabe disso, né, Adrianinho? Lá é uma família, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é quem. Não vou ter oposição, não. Você acha que você não vai ter? Mas crítica sempre vai aparecer, Gil. Você acredita? Você está preparado para essas críticas? Olha, essas críticas são todas bem-vindas, porque ela vai me pautar o que está certo e o que não está. Ao contrário, ela vai me ajudar a nortear melhor o meu trabalho. O Ovídio César, que você citou aí, o seu vice, grande vice, de acordo com as suas palavras, a gente tem um grande problema aqui na região, e eu sempre bato nessa tecla, que vice aqui na região, a maioria deles, só servem para receber no dia do pagamento. Não fazem absolutamente nada durante os mandatos. Como é que vai ser o trabalho do Ovídio César? O que, que o Ovídio vai fazer durante seu mandato? Quando eu, né, eu vou sair candidato, eu fui atrás do Ovídio. Uma da grande preocupação minha e dele é para que ele trabalhasse junto comigo. Eu quero que ele vá trabalhar, ajudar nós na saúde. O trabalho dele vai ser dentro da ajudando. Saúde? Ajudando, tanto não só na saúde, que outras áreas também. O Vídeo é um amigo, um irmão meu, que eu falo com ele todo santo dia. Isso há, sei lá, 10, 15 anos. Então vai ser um parceiro mesmo. Um irmão camarada, um amigo, aquele junto. Ó, vamos fazer isso, não vamos, ó, tem que fazer isso, não vamos, e aí? É aquele cara. É o cara. A função dele vai ser dentro da saúde. Em todas as áreas, tá. Mas eu queria, assim, que eu vou estar perguntando mais para ele, seria na saúde, porque ele entende dessa pauta. Você bateu bastante na tecla na sua campanha, você e o Ovídio, na tal da administração participativa. Vamos ouvir o povo para saber o que o povo quer para Arceburgo. É possível realmente ou isso não fica um negócio muito de promessa de campanha, Gilson? Tem como realmente ouvir o povo? Você acabou de falar que são 10.500 pessoas. Não dá para você ouvir 10.500 pessoas para tomar uma decisão. Deixa eu. Eu quero transferir o que eu faço na minha vida. Vou citar exemplo: hoje o Posto Mangueira. Tá? O restaurante lá está lá, todo mundo sabe do jeito que é. Para ele estar do jeito que ele está, eu tenho que chegar perto do cliente e perguntar: e aí, o que você achou, o que você não achou? Vai ser a mesma coisa com o prefeito. É eu ir na rua, né, passar, e aí, como é que tá? Dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. É desse jeito. É claro que eu não vou estar passando de casa em casa, ouvindo as 10.500 pessoas. Porque tem gente que quer falar e tem gente que não quer. Sim. Não é fato? Mas aquelas que quiserem passar alguma coisa, 100% ouvido aberto. Gabinete de porta aberta, Jesus? 100%. Você vai marcar? Não, vamos atender só na sexta-feira. Não. O gabinete tem que ser com as portas abertas. É claro que tem hora que eu não vou poder atender. Porque às vezes eu vou estar em reunião com o secretariado, vou estar em reunião com alguém. Infelizmente a pessoa vai ter que esperar. Mas eu quero atendê-lo todos. Campanha sua teve 10 partidos te apoiando. Geralmente esses partidos querem alguma coisa em troca. Não vamos ser aqui, não, isso não acontece, lógico que acontece. Todos os partidos querem alguma coisa em troca ao apoiar um determinado candidato, e assim é política em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente no Brasil, que o sistema é esse. Você prometeu alguma coisa para esses partidos? Como é que vai ficar essa questão de cargos? Você tem 10 cargos para oferecer para cada um dos partidos? Engraçado que você perguntou, e eu falo assim, gente, eu realmente sou mudança. Eu não tive que fazer nenhum aconchavo desses. Por quê? Teve conchavos. Não, por... não precisou disso. Porque durante o ano passado e esse ano, o povo já via que a gente ia ganhar. Então, e o povo, os partidos achavam que se vindo lá do Gilson, é mais fácil o eleitor ganhar. Por isso que nós fizemos 7 vereadores. Você não vai ter cobrança desses partidos agora? Cobrança de cargos? Pedindo cargo. Não, Gilson, eu não prometi. Gilson, apoiei aí, Gilson. Vamos ver como é que a gente não vai ter um cargo aí. Ó, é... cobrança não. Companheiro, sim. Vai ter companheiros. Opa, companheiro. Sou companheiro dos meus companheiros. É por isso que eu tive 70% dos votos. O Laércio Cinta, prefeito eleito aqui de Guaranés. Laércio Cinta está parabenizando você, está dizendo aqui que agradece pelo apoio, desejando para você uma boa administração, viu? O Laércio é um grande amigo meu, é um cara que eu tenho um respeito muito grande para ele, sabe? E ele vai me ajudar muito, porque ele sabe muito mais que eu. Então eu preciso da ajuda dele. Você acha que é importante isso, a parceria entre os municípios? A gente tem a MOG aí que se reúne e tal, bacaninha, mas eu... pelo menos eu, à distância, assim, eu não vejo que existe uma ajuda mútua dos municípios. O ser humano mais errado que tem é aquele que acha que sabe tudo. Ninguém é tão rico ou tão pobre que não tem nada para passar para você. Na minha vida foi pautada com isso. Prefeito Laércio ou Jarbinha ou outro aí, tem muita coisa para passar para mim, na qual também tem que passar para eles. Recentemente eu recebi aqui no programa Expresso o pessoal das ONGs, né, que cuidam de animais abandonados. Tem o pessoal lá de Erceburgo, Talu. Aqui de Guaranésia. Mandar um abraço aí pra Tati e pra Malu, que é uma das pioneiras nesse projeto, que não medem esforços. Faz um trabalho fantástico. Nossa, a Tati é minha amiga particular, amiga da minha esposa. Quantas vezes nós estamos assim, tomando alguma, comendo, o celular dela toca, ela fala, nossa, tem que ir atrás desse animal que tá abandonado. Então, elas estiveram aqui, veio o pessoal de Goxupé, veio o pessoal de Guaranésia, e alguns anos atrás disso, surgiu uma ideia... até acho que surgiu aqui em Guaranésia, se criar um canil regional, intermunicipal. Você acha que agora você, com essa proximidade que você tem com o Laércio, seria possível essa criação desse canil intermunicipal? Porque é muito difícil uma cidade manter um canil. O que tem que ser feito é o seguinte, é pegar o pessoal que já estão envolvido, né, nesse segmento, pegar os prefeitos da região e ver qual é o melhor caminho. Parcerias. É. Sem dúvida. Você acha que esse é um caminho? É o melhor caminho em todos os segmentos, não só dos animais abandonados. Todos se juntarem para resolver os problemas. Se juntarem para ficar mais viável para cada prefeitura. Mas eu converso com muita gente aqui e as pessoas às vezes me dizem assim, olha, esses próximos prefeitos estão realmente, a situação deles vai ser muito complicada. Por tudo que a gente está vendo por aí, arrecadação caindo, você, o Laércio, você está pensando nisso, nos problemas financeiros que vocês enfrentarão nos próximos anos, ou pelo menos no próximo ano aí, que a tendência não é de melhora em 2017. A partir de 2018, alguns economistas dizem que pode melhorar, mas 2017 não. Por isso que eu sempre digo, tem que ter administrador de empresa na prefeitura. Porque não sabe como administrar. Reduzindo o custo. Tem lâmpadas abertas? Paga essas lâmpadas. Tem torneira aberta? Fecha. Estão gastando mais naquela? Por que está gastando naquela área? É chegar lá e olhar. Não, mas peraí, ué. Eu acho que o prefeito, eu vou ser um prefeito que eu vou ficar muito pouco dentro do meu gabinete. Eu quero ir lá ver como está fazendo. Você vai ser um prefeito que vai estar nas ruas. Igual eu faço sempre na minha vida. É isso. Desse jeito. A gente pode esperar um prefeito assim, que seja lá no olho a olho, no tete a tete com as pessoas. O prefeito Gilson Mello acredita numa missão na qual ele não vai medir esforço para que nesses 4 anos a missão seja cumprida. Você colocou isso mesmo na mente, né, Gilson? Na mente. Eu estou indo lá para uma missão. Eu não estou indo para salário, não. Gente, salário de prefeito para mim é pouco. Eu sou um empresário. Eu quero ir lá para ajudar o povo, mostrar que tem jeito. Quem sabe a gente consegue implantar uma nova política na região. Saúde tem jeito, Gilson? Tem. Ah, que jeito que você quero vai dar investir em saúde? Em Erceburgo tem muitos problemas. Tem, farmacinha não tem remédio em Erceburgo, eu sei disso. Fraldas, por exemplo, tem um problema de fraldas. Uhum. Isso não é Erceburgo, não. Guaranés, atenção, Guaranés também parece que tá com esse problema na farmacinha daqui. Já recebi reclamação. E aí? Correia. Sem dinheiro. correr você atrás vai tirar de... dinheiro do bolso? Não. Correr atrás de apoios políticos fora de Erceburgo, né? E investir numa qualidade melhor de vida, numa prevenção, para que as pessoas fiquem menos doentes. Um dos grandes problemas quando eu recebo vereadores de Erceburgo aqui no Expresso, o pessoal falava assim, a questão do transporte. Como é que você vai solucionar esse problema do transporte lá em Erceburgo, transporte de pacientes? Ouvindo a população, durante a campanha, uma pessoa, né, uma senhora amiga minha, quero mandar um forte e grande abraço para ela, ela falou assim, Gil, sabe aquele ônibus que vai para Alfenas? Coloca um banheiro lá dentro. Explicou quais os motivos. Tão fácil colocar um banheiro dentro do ônibus, não é verdade? Mas é ouvindo a população que você consegue descobrir essas necessidades. Convênios, você está pensando em fazer mais convênios? Eu não sei qual é a situação de convênios. Junto com o Oscar, nós já estamos vendo as possibilidades de fazer uns convênios mais perto. Porque hoje existe uma grande irmandade da população de Erceburgo com o Hospital do Câncer de Barretos, né? Isso. Existe até festa, o pessoal faz lá. Sim. Existe a possibilidade de fazer isso também com aqui, Poços de Caldas, Alfenas? Sem dúvida. Já existe. Erceburgo a saúde é o grande problema que você acha que vai encarar em Erceburgo? Ou é a geração de emprego, que também é outro problema recorrente em Erceburgo? É engraçado, eu acredito muito, cada prefeito levanta uma bandeira. Né? A minha bandeira é do emprego. A tua é do emprego? A minha é do emprego. É claro que nós vamos enfrentar um desafio também na saúde, na área social, na área de esporte, atividade. Eu quero investir muito alto em esporte, atividades, sabe, esportiva ou não, para as pessoas ocuparem a mente. Gil, você está falando que vai emprego, as empresas estão demitindo. Eu estou parecendo muito negativista. Mas é o que a gente abre. Qualquer site hoje aí, empresa X manda tantos embora. Como é que você vai trazer emprego para Erceburgo? Você era fantasiando um pouquinho, não, Jesus? Quero 4 anos, não quero 1 ano. 4 anos eu fui eleito. Eu não fui eleito para 1 ano. Porque promessa de emprego para Erceburgo já vem de bastante tempo. Que o prefeito promete e depois o mandato... Teve um prefeito lá que prometeu 14 empresas. Né? Você promete quantas? Eu prometo desdobrar, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para trazer emprego e gerar novas empresas dentro de Erceburgo. Porque o problema é que quando o pessoal, né, política promete tudo, né? No passado prometeram 14 empresas, não chegou nenhuma lá. É, por isso que eu tô te falando, né? Para mim isso aí é promessa eleitoreiras, né? Eu prometi trazer empresas, emprego. Eu não prometi quantidade. Porque eu sou um administrador de empresa sério. Eu não fico prometendo coisa para ganhar voto, não. Né? Então, o que eu quero fazer? Erceburgo gerar, pegar a ideia do povo de Erceburgo, transformar em solução. Criar-se. No passado prometeram 14 empresas sem um distrito industrial. É uma pessoa que foi lá para usurpar as pessoas. São as pessoas, os forasteiros da vida que passou por lá. Então, não criou nem se um parque industrial. Eu vou criar um parque industrial. A ideia, a princípio, é de criar um parque industrial para pegar, para essas empresas venham, para ter interesse de vir para Erceburgo. Criar um parque industrial. Porque como é que você vai trazer empresas se não tem um parque industrial? Não existe. Prometeram 14 empresas. 14. Sem... E não foram nas que lá estavam para ampará-las. Eu quero em todas as empresas que lá estão em Erceburgo para chegar para eles e falar assim, o que eu posso, como prefeito, te ajudar? Essa é a ideia. Sem dúvida. Você acha que as empresas de Erceburgo precisam de ajuda? Claro, todas as empresas precisam do prefeito, sabe? E elas também têm alguma ideia para dar para o prefeito. Vai ser uma troca então, né, Jesus? É uma troca. Ó, esse prefeito de Erceburgo é bom, hein? Tá dizendo aqui o Edson da Fazenda Varjão. Eu tô confiante em você aqui. Obrigado, abraço pra ele aí. E lá na Fazenda, será que choveu bastante? Porque lá em Erceburgo choveu muito. Ele não falou aqui, ó. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta aí pra ele como vai ficar a casa de Alfenas. Lá tá uma vergonha, não tem nada. Não, mas aqui a gente tá falando com o prefeito de Erceburgo aqui, né? Não é o prefeito de Guaranésia, não, viu? É a Márcia Pires que está perguntando. Essa ideia de casa de apoio, ô Gilson, é uma solução que merece ser analisada também, né? Olha, Erceburgo não tem uma casa de apoio. É desumano. Essa, é desumano uma pessoa de madrugada pegar um ônibus para ir em qualquer cidade, sabemos que muito nem dinheiro tem no bolso, colocar lá, esperar tudo para voltar, sem nenhum apoio. Para mim é desumano. Então, Cláudio, eu não sei se é porque eu já vivi isso na minha pele. Ô, gente, eu já vivi isso. Eu sei o quanto é duro. Eu sei o quanto é duro você querer tomar água. Você tem que pedir pro cara do bar, ô, dá um copo d'água para mim. E se for de graça, infelizmente, dá um com cara feia. É. Nunca gelada. Eu sei o quanto é difícil. Você tem ideia, então, de montar uma, talvez uma casa um de apoio? Um apoio. Eu acho que também, Dona Cláudia, não precisa você montar da prefeitura. Você pode fazer uma parceria com aquelas que lá já estão. É. É, vamos supor, exemplo, né, como a pessoa citou aí. É, Guaranésia tem uma lá, que está nas condições na qual eu não sei. Arceburgo pode fazer uma parceria com o pessoal de Guaranésia. Vamos rachar esse custo. Isso chama-se administração justa e perfeita. Já que você citou essa questão dessa parceria, vou até já te falar aqui de um outro prefeito aqui da região, que eu acompanhei de perto algumas campanhas da região. O Custódio, lá em São Pedro do União, tem essa mesma ideia. Tem. De repente faz uma casa aí de apoio regional, né? Tem, tenho certeza. Diminui os custos para todas as cidades. Mandar um abraço aí pro Custódio, meu grande amigo, que também foi bem eleito lá. Parabéns para ele. E em breve vai estar aqui no programa Expresso. Parabéns para ele. Gilson, vou fazer mais uma pausa aqui, a gente volta daqui a pouquinho, já para a última parte dessa entrevista com o prefeito eleito de Arceburgo, Gilson Mello. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Muito bem, é destaque. Está aqui no programa Expresso. Estou recebendo aqui o Gilson Mello, prefeito eleito em Arceburgo, com 4.098 votos, né? Contra 1.870 votos do segundo colocado, o Tico Juro. Diferença de 2.228 votos. Gilson, muita gente te parabenizando aqui, viu? Ah, obrigado. Ó, professor João Sebastião. Ô, mandar um abraço pro grande irmão, amigo João Sebastião. Esse figura. Aí é um dos baluarte da região. Figura ímpar aqui da nossa região. Grande João Sebastião. Sebastião Vitalino. Abraço, Sebastião Vitalino. Ó, tá te parabenizando. Disse pra você dar uma força pro esporte lá em Arceburgo, viu? Vou investir demais em esporte. Ah, deixa eu ver quem mais. Ah, tem uma mensagem aqui, Gilson, que eu gostaria que você ouvisse. Mandou aqui no meu celular, no pessoal aqui. Faço questão que você ouça essa mensagem aqui. Pode ser? Pode, vamos ouvir. Bom dia, Antônio Cláudio. Um abraço para você. Mando um abraço pro Gilson, que eu desejo para ele toda a felicidade do mundo na empreitada da administração dele a Arceburgo. Fala para ele que Guaxupé tá de braços abertos. Eu, como ele também, só tenho a oitava série. Também sou um comerciante como ele e que a gente tem muita coisa aí para dialogar durante esses próximos 4 anos nossos e fazer um bom trabalho junto à MOG para que possamos fazer parceria juntos, como aí o caso agora que ele disse da questão dos animais, dos cachorros, né? Fazer um canil intermunicipal. Eu penso em trazer um centro de zoonose para Guaxupé, quem sabe a gente possa fazer isso junto. Um abraço para todos aí, muito obrigado. Valeu, tá aí, obrigado pela audiência, viu, Jarbinho? O Jarbinho que provavelmente deve estar aqui no programa no dia 5 de novembro. Mandar um abraço aí pro Jarbinho, grande amigo meu. Fico muito feliz, quer dizer que grandes homens, né? Confia, acredita e são nossos parceiros. A região tem tudo a ganhar. Deixa eu mandar um abraço também pro Paulinho, né? Eu quero mandar um abraço também pro Daniel, meu grande amigo, né, que nos ajuda lá na fábrica. Deixa eu mandar um abraço para todo o pessoal da Cristal Têxtil e lá do posto, restaurante Mangueira também, que tá nos ouvindo. Opa, o Diego de Castro também tá te mandando um abraço, irmão, viu? Meu amigo. Diego de Castro aqui de Guaranésia, o Beto lá de Caconde tá te mandando também esse abraço aqui para você, o Beto Firmino. Ah, um abraço lá de Caconde, ele. Né? Um abraço pro Beto. Provavelmente a gente vai receber o prefeito de Caconde, o prefeito eleito de Caconde, no próximo programa do dia 29, mas isso é assunto para um outro momento. Ô Gilson, a gente já falou aqui da questão de saúde, já falamos aqui sobre a questão da geração de empregos, né? Sim. Demandas grandes e críticas constantes nestas áreas. Já no primeiro ano, você acredita que a população de Arceburgo já vai ter um retorno ou não? Vai demorar um pouquinho mais e só vai ter um retorno, só vai começar a aparecer melhoras, sei lá, em 2018, 2019? Não. Já no começo já vai ter um grande retorno. Um dos maiores retornos que eu quero dar para a população arceburguense, transparência. Quero ver legal, como eu posso fazer, isso já é problema do meu departamento jurídico, né? Que eu posso colocar na internet, assim, não igual é colocado hoje na prestação de conta, não. Quero mais transparência. Colocar a nota fiscal, não sei se através hoje, né, que seria o Facebook, não sei, pra você ver, legal, isso eu não sei. A forma legal de fazer isso. Forma legal, isso é problema do meu jurídico. Por isso que eles ganham bem, né? Então. Você vai pôr eles pra trabalhar, né? Vai pra trabalhar. O meu problema é administrar, eu sou administrador de empresa. Então, eu quero colocar. Se você comprou uma caneta, de quem você comprou, por quanto você pagou. Então, já vai ser um grande ganho para eles. Transparência. Ô, Gilson, a gente ouviu a voz do Jarbinhas aqui agora há pouco falando, e o Jarbinhas, sempre que vem aqui no programa, sempre pregou que em cargos públicos se precisam de pessoas técnicas, em cada área. A área de saúde tem que ser uma pessoa especializada naquela área, e assim sucessivamente. O Laércio também, no discurso que ele fez aqui comigo há duas semanas atrás, também foi nesse mesmo caminho. Esse também é o perfil que você pretende utilizar lá em Arceburgo, ou não? Ou também tem o lado político que você tem que acabar acomodando lá? Vou tá com os dois. Mas na minha empresa eu só uso pessoas técnicas. Sim. Na qual eu falei pra você, a pasta tal, tal, quem estiver tem que saber muito mais do que eu. Por quê? Senão nós não vamos fazer um trabalho. Eu não sou aquele cara que eu tenho que saber de tudo. Não, eu tenho que aprender a fazer de tudo. Margarete vai estar na educação? 100%. O Dair, né? Oscar. Oscar vai estar na saúde. Uh-huh. Ademir Carosia, que já fez um trabalho fantástico lá atrás, vai estar de volta no meio ambiente. Qual outro você falou mesmo? Não falei mais nenhum. Mas que nome você pensa? Mas tem grandes companheiros, né? Eu sou companheiro dos meus companheiros. Já tem o lugar deles, né? Que a gente vai estar colocando cada um no seu lugar. E a questão é técnica mesmo? 100% técnica. Isso que você vai pensar. A gente teve alguns problemas graves ultimamente nos cargos lá de Arceburgo, né? Porque não usou pessoas técnicas. Usou pessoas do coração. Uma outra questão que eu queria levantar, e eu vejo muito, eu tenho muitos amigos lá em Arceburgo no Facebook, jovens, o pessoal reclama muito da questão da diversão, do lazer em Arceburgo. Como é que você vai enfrentar isso? Temos um carnaval já no dia 28 de fevereiro, né? Não dá tempo nem de organizar muito, assumindo. Você está pensando em ter carnaval já para agora? Já estou pensando, já. Não só no carnaval, com outras áreas também. Já estou pensando no primeiro 6 meses de governo. A gente vai ter um carnaval em Arceburgo, 100%. Então? 100%. O carnaval vai ser o carnaval da família arceburguense. É um carnaval de família. O que eu tenho que saber é o seguinte. Eu não posso concorrer com grandes carnavais que tem na região. Eu não vou concorrer contra isso. Você não vai querer concorrer. A gente nem sabe como é que vai ser aqui em Arceburgo. Não, eu não vou concorrer, não. O que eu tenho que saber é que Arceburgo tem 10.500 pessoas. Que Mococa tem 65 mil pessoas. Não é verdade? Eu tenho que trabalhar com o melhor carnaval de Arceburgo. Para Arceburgo. Então Arceburgo. Não adianta a população de Arceburgo esperar não que o Gilson adianta... vai contratar a Cláudia Leite para o carnaval não de Arceburgo. Isso não vai acontecer. Não adianta pedir Cláudia Leite, não adianta pedir Jorge Matheus. Isso não vai Arceburgo acontecer. Hoje não comporta. Talvez daqui 3 anos, 2 anos... 4 anos é outra história. Eu estou falando com a realidade de Arceburgo hoje. Vou falar, não sei se é uma bobagem, não sei se foi você ou se foi algum outro candidato de Arceburgo que prometeu fazer um centro de exposições para realizar festas. Eu não me lembro se foi você, se foi. Talvez até seja de outra cidade. Passa por isso, fazer um centro de exposições futuramente em Arceburgo? Não. quero e vou, durante o meu mandato, criar-se um centro de eventos. Centro de eventos. A nossa de Guaxupé, Expoagro, ela não tem muita exposição mais. Acabou, né, gente? É, mas é show, é um local para uma grande balada, né? Uma grande balada, entendeu? Então, por isso que eu quero criar em Arceburgo durante o meu mandato, uns 4 anos, por isso que eu falo, aí vai ter condição de trazer grande show. Mas é um local, um parque de eventos. Um parque de eventos, e aí sim, futuramente, quem sabe, trazer eventos. Ah, sem dúvida. Pra cidade de... No primeiro ano, Arceburgo não tem condição de sediar grandes eventos. É. Falando, voltando aqui à questão da saúde que a gente falou, né? E me parece que o atual prefeito Militão está fazendo os cortes, e os cortes estão atingindo a saúde, por isso que a gente está com esse problema que eu te falei aqui, falta de remédio na farmacinha, corte de fraldas, né? E até copos plásticos ele andou cortando. Na sua empresa você pode cortar copos plásticos e ninguém vai reclamar pra você, pode até falar nas suas costas, né? Mas na minha empresa não cortou, não. Mas e lá em Arceburgo, você vai ter mais esse tipo de atitude? Por exemplo, vamos cortar os copos plásticos? Olha, eu acho que numa saúde se tem que ter copo plástico. É, porque não. Até por causa de doenças. Que tipo de corte você está pensando em fazer? Em redução de gastos? Administrar o que tem. Não adianta eu te falar para você que eu vou cortar isso ou aquilo. Eu vou administrar os recursos que eu receber. E você já está sabendo, já está acompanhando o que você vai receber? Já tem essa equipe de transição fazendo isso? Já montei a equipe de transição, estou só agora aguardando o prefeito autorizar nós adentrar com a equipe de transição. Como é que está esse contato com o prefeito Militão, Gilson? Tive um contato com ele após a eleição, né, na qual fui lá parabenizá-lo, agradecê-lo, né, e tranquilizá-lo, porque eu quero uma transição tranquila, suave. Eu sou arceburguense, ele também é. Eu não sou forasteiro. Eu amo Arceburgo. Eu fui criado em Arceburgo, né? Arceburgo é uma família. Pô, conheço quase todo mundo de Arceburgo. Ó, o Maurício tá te parabenizando, viu? Tem muita gente parabenizando aqui. Obrigado a todos. Dentão, aqui do Cruzeiro. Ô, Dentão, grande abraço, meu grande amigo Zé Mário. Um beijo no coração dele. Fala Zé Mário aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Só Dentão. Grande parceiro meu. Esse abraço, abraço. E o Wilson Brás também tá te parabenizando. Todo o pessoal da Cristal Têxtil, né? Muitos. Não vou falar o nome, não, porque senão eu esqueço algum. Aí depois eles me lascam segunda-feira. Segunda-feira o pessoal pega no seu pé lá. A Sueli Passos aí. Você tem interesse em levar tecelagens para Arceburgo? Já que você está nesse ramo, você pensa em utilizar os contatos que você tem para levar empresas desse tipo também para a cidade de Arceburgo? Sim, eu vou estar conversando não com o pessoal dessa área, como outras áreas também. Eu tenho um grande amigo meu, né, lá de Brusque, que quer vir para Arceburgo. Então já tem até empresa aí mesmo engatilhada. Tem. Eu não quis prometer, porque é o seguinte, né? Quando você promete, você é obrigado. Né? E eu sou contra a promessa, eu sou contra assumir o compromisso. Durante a minha campanha, eu simplesmente assumi aquilo que eu queria fazer. E vou fazer. Vou fazer muito mais. O compromisso que você assumiu com a população de Arceburgo, Gilson Melo, está aqui nas minhas mãos, que é a proposta de governo. Sim. Eu fiz isso com o Laércio. Isso, sim. Fiz isso com o Utiliza na entrevista dele da semana passada. E eu estou aqui com as duas folhas que eu baixei lá do site do TSE, onde todos os candidatos são obrigados a mandar o plano de governo. E foi elaborado com muito carinho, pautado nos princípios e leis. Está tudo aqui as propostas para educação, para saúde, agricultura, esporte e lazer, cultura e turismo, assistência social, infraestrutura, comércio e indústria, segurança, meio ambiente, funcionalismo público, né? E outras ações que você pretende fazer lá em Arceburgo. Daqui 4 anos, Jus, quando você novamente sentar, se Deus quiser, nessa cadeira aqui e eu estiver aqui, e eu pegar esse plano de governo que vou deixar guardado no cofre lá da minha casa, o que vai estar cumprido desse plano de governo aqui? Daqui 4 anos você vai fazer uma pergunta para mim. Jusso Melo, passou-se 4 anos. Qual foi o segredo para você concluir tudo o que você prometeu e mais um monte de coisa que sabemos? É isso. Essa pergunta você vai fazer. Qual foi o segredo? Isso aí tá gravado. Tá gravado. E vai ficar gravado nos anéis da nossa vida. Tá gravado e daqui 4 anos, então, eu vou recortar e vou colocar aqui. Colocar lá. Tenho certeza que sim. E vou poder colocar o visto aqui em cada uma dessas. Olha, concluído, concluído. Oh, mas essa aqui que você fez também. Eu concluí mais uma aí que você não viu aí. Gilson, vou estar torcendo por você, sim. Como estou torcendo para que o Laércio cumpra o que ele prometeu, utiliza, cumpra o que ele prometeu, os demais prefeitos que vierem aqui. Você percebe que a região ganhou muito, ó. Jarbinha, Laércio, Gilson. São três baluartes, são pessoas aí. Eu tenho percebido que o pessoal está com um pensamento muito diferente. Mudou-se o perfil da política da eleição dessa agora. Saiu-se aquelas pessoas que por interesses públicos, né? Aqueles forasteiros saíram do mapa. Saíram. E entrou pessoas comprometidas. Eu falo que Guaranésia teve uma campanha muito barata. A minha campanha foi super barata. A campanha de Erceburgo, para quem talvez não tenha acompanhado, eu acompanhei, foi uma das campanhas mais limpas da nossa região. Você não fez uma pergunta, mas eu estive na TV dela em Mococa esse dia. Eu acompanhei essa entrevista. Aí ela fez essa pergunta. Gilson, por que que Erceburgo, mais ou menos assim, não lembro a pergunta dela, teve assim uma política tão tranquila? Eu respondi para ela, lembro, com essa palavra. Eu acredito em mudança. Quando eu fui entrar na política, se não fosse para mudar, por isso que eu chamei o meu amigo, né, irmão Tico Giolo, né, mandar um grande forte abraço para ele, que é um cara que soube. E um cara muito inteligente, eu tive o prazer de recebê-lo aqui no programa. Muito, muito, uma pessoa. Boas ideias, sim, uma pessoa que soube compreender e fazer uma política barato, tanto eu como ele gastou pouquíssimo, né, com materiais. Sincero, sem ataque, pessoal. Você não ganhou muito isso. Sabe o que eu mais achei interessante desse nosso bate-papo aqui, Jesus? É porque você esteve lá na TV, TVD, né? TVD, TVD. Mococa, e Caterize, quero mandar um forte grande abraço lá, também pro Felipe Nauf também. Que no determinado momento da entrevista, você chamou, né, o próximo prefeito, que a gente ainda não sabe qual vai ser lá em Mococa, porque lá tem um embrólio grande para ser resolvido ainda. Para fazer parcerias com o Mococa. Sim. E hoje você fez isso aqui novamente com o prefeito Laércio, prefeito eleito. Imediatamente o Jarbinhas já ligou aqui, se propondo também a fazer essa parceria. A gente vai ter isso aqui na nossa região? Pelo menos parece que você vai meio que liderar esse movimento aí? Porque são pessoas de bem. São pessoas que sabem que quer trabalhar para a cidade. Eu acredito em missão. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui na rádio por acaso, não. Essa é a sua missão. Não é verdade? Essa é a tua missão. Perfeito, Gilson. Valeu. Parabéns mais uma vez aí pela expressiva votação. Viu? Vou guardar aqui então, vou levar lá para minha casa, para meu essa corpo. Expressiva votação, quero agradecer a Deus. Né, que eu sempre acreditei em três coisas: Deus, família e trabalho. Sempre estarei em pé e a ordem para todos os ceburguenses, para todo o pessoal da região. Quero mandar um forte grande abraço ao meu amigo e irmão, o Adrianinho, que está aqui comigo. Grande, né? Adrianinho, um abraço. Adrianinho, um grande amigo, na qual tenho uma consideração junto, que é um grande companheiro meu, que vai estar sempre junto comigo. Deixa eu mandar um grande abraço também. Adrianinho tem cargo lá? Sem dúvida. Já vou descobrir mais um. Quero também mandar um grande abraço para minha esposa, Rosana Mello, meu pai, né, sou Nelson, dona Geni, né, que sempre me pautou a minha vida, né, o que eu sou hoje eu devo muito a eles. Meu filho Jean Mello, Rosana Mello, a todos os amigos que estão lá no sítio esperando eu, né. Quero mandar, sempre eu faço questão de lembrá-lo, quero mandar um abraço a todos os trabalhadores, na qual eu quero falar da dona Eliana, que é uma senhora que trabalha na minha casa há muitos anos, que é uma grande mãe, uma grande amiga, que ri quando eu ri e chora quando eu choro. E nesse momento ela está rindo. Está rindo, né? E também para a Gabriela também, que é uma filha minha do coração, e também para a Isabela, que é uma grande amiga minha. A todos os acerburguenses, eu quero dizer, finalizando, ao povo de Erceburgo, muito, muito, muito obrigado por ter me dado essa votação expressiva, na qual quero trabalhar incansavelmente para deixar todos satisfeitos. Se eu for para a reeleição, na qual eu não vou, né? Mas quem for o próximo prefeito vai ser candidato único. Erceburgo começa uma nova história. Tony Cláudio, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por ser meu amigo. e companheiro nessa jornada aqui na Terra. E é por isso que eu faço esse tipo de cobrança aqui no ar, porque a gente cobra os amigos. Inimigos a gente não cobra, que a gente deve levar em desconsiderar, né? Deixa se autodestruir. É. Valeu, Gil. Grande abraço. Viu? A gente faz um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho no Programa Expresso, continuando até as 2 horas da tarde. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.